Aonde quer que você esteja, nós estamos com você. ZYJ 208, AM 730 kHz. ZYE 726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. 11.725, 9.515, 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. A comunicação a serviço de Deus. E tantas coisas maravilhosas que tem ali, viu? Canetas, nós temos canetas em quantidades também. Venha buscar a sua ou peça no atacado, né? Ligando 41-3323-3768. O livro Pés de Picolés, do pastor Galdino, um livro infantil muito bonito. A irmã Vanessa Silva, 3349-4169. Temos também ali produtos naturais, como Força Energia, o ômega 3, o bálsamo japonês, bálsamo da Amazônia, sabonete aroeira, alguns produtos maravilhosos. Você, pastor, obreiro, amigo, cantor, filiado à CIEB, não esqueça. Você tem o compromisso, né, quando você assina a filiação, de pagar R$10 por mês. É manutenção. Então você deposita no Bradesco, se você mora longe, agência 34517, conta 11770. Se você mora perto, tem a trazer na Praça 9 de Dezembro, 24 a igreja, 22 a loja. Trio Felizardo, tem um CD novo, muito bonito, 36210965. Também o irmão Cláudio atende ali segunda e terça-feira, o dia todo, sexta e sábado pela manhã, né? Tem sido uma grande bênção. Você não pode perder a grande campanha amanhã à tarde, que é o Manto Sagrado. Atenção, irmão lá de Guaraçaí, o irmão Tatão Ferreira, da dupla Ferreira e Ferreirinha, pede para você ligar para ele, tá? 41-3562-9450. 41-3562-9450. O irmão Tatão, lá de Guaraçaí, ligar para o Ferreira, da dupla Ferreirinha, tá bom? 5h36. J. Neto, as melhores canções. Felizardo, saudosa igrejinha. Romeu Rubens, o gigante perdeu. E mais uma de Wagner Roberto. Meu irmão, eu não sei qual foi o motivo que fez você cair. Também não me interessa, pois não foi pra isso que eu vim aqui. Eu tenho em minha vida um grande amigo do coração. Toda vez que eu preciso, ele está pronto a estender. Qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar. Outra vez que eu lhe chamo, ele está pronto a me ajudar. Outra vez que eu lhe chamo, ele está pronto. Uma voz. Mais um dia eu ouvi a voz de Deus pra dar. Filho meu, eu vou tirar você de Lodebar. Oh, um chamado. A minha fé, meu sonho, um sonho. Jeito único de louvar a Deus. O menor da casa que Deus sempre exalta. E depois por ele é abençoado. Cantora Débora de Melo. Débora de Melo. CD vai ser bênção. A sua casa vai ser uma bênção. Sua família vai ser uma bênção. O seu trabalho vai ser uma bênção. Eu profetizo. Débora de Melo, CD, vai ser bênção, já à venda. Ligue e peça o seu pelo fone 0-41-33-23-37-68. Contatos e convites pelo fone 0-41-9608-4911. O círculo de oração, a coisa é diferente. Tem efeito, tem unção, a vitamina do crente. Se poder é fogo por todos os lados. Esse lugar vai tremer, enterros serão curados. Manda poder, Senhor, manda poder. Eu creio. Na minha casa agora tudo é diferente. ela não aprende. A voz do reino de Deus para todos os estados do Brasil. Manda uma carta para mim, irmão, escrevendo assim: Pastor Hélio de Melo, Caixa Postal 1763, CEP 80011-970, Curitiba, Paraná, Brasil. E manda o comprovante daquela oferta especial que eu estou pedindo de final de ano. É individual, uma oferta de R$50, e familiar, uma oferta de R$100. Você vai receber o meu DVD de oração, né? Gratuitamente em sua casa, e vai ajudar o pastor Hélio de Melo a cumprir todos os seus compromissos agora no final de ano, tá bom? Venha comprar em nossa loja Harpa Cifrada, Louvores Eternos, Bíblia de Estudo Deic da Mulher e outras. Também nós temos ali camisetas em promoção, apenas R$20, né? Muita coisa maravilhosa, tá bom? Deus abençoe. Toda quinta-feira à tarde tem também a palestra com o pastor Otto. Quarta tarde, o trabalho das irmãs. E sexta tarde, amanhã, estaremos no grande evento, o Banto Sagrado, o encerramento da campanha de sete sexta-feira. Esta oferta é de fim de ano. Vá no Bradesco, na Caixa Econômica. Bradesco, agência 426, conta 41900, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 370, conta 8246, dígito 0. Manda esta oferta, manda o comprovante pelo correio e eu vou mandar o meu DVD de oração para você, tá bom? Deus abençoe, irmã Luciana, 9806-1351. Tudo que você precisar, né, de gráfica, ela tem. Desentupidora rotativa, 9111-5326. CIEB, a próxima reunião vai ser dia 10, né, segundo sábado, às 14 horas. Bênção de Deus para a sua vida. Não esquece, quando você for ligar, fazer pedido ou escrever, passar o CPF, que agora é obrigatório, viu? Telefone do Hamilton Ferreira, 997-43-2470. Olha, agendas para 2017, média e grande. Camisas sociais, gravata, prendedor de gravata, camiseta, DVDs, tudo. Tudo a preço baratíssimo e a loja bem montada. Praça 19 de dezembro 22, em frente ao ponto de táxi em Curitiba. 5h41, dupla Almas para Cristo, a coletânea, banda Obras do Rei, os Pentecostais e mais uma de Wagner Roberto. Deus é amor, Deus é tudo para mim, Deus salvou a minha alma, hoje eu sou feliz assim. Deus é amor, é a luz da minha vida, na sombra das suas asas, porque encontrei guarida. Deus é amor, Deus é tudo. Você é um sujeito importante. Só conta desgraça e vive a lamentar. A bondade de Deus nunca viu, mas neste bugio eu quero te falar. A bondade de Deus nunca viu, mas neste bugio eu quero te falar. Eu vivo sofrendo desde aquele dia que ela foi embora, mas sua lembrança permanece viva em minha memória. Deixou seu lugar junto ao rebanho seu, deixando saudade a presença dela. Uma mulher que há 12 anos padecia, muito sofria, era grande a sua dor. A medicina havia lhe desenganado. Muito bonito esse CD, né, do Wagner, a volta. Mas todos os CD do Wagner agora, neste mês, irmão, preço de R$10 a unidade. Chega ali e peça, tá bom? Nosso DVD 2016, uma festa muito bonita. Também a festa dos tabernáculos. O livro 48 tipos de fé e o livro do coração do homem. Muito boa. E este livro que eu tenho lido um trechinho, Prosperidade, Dízimos e Oferta, hoje eu quero ler. Mateus 22, 21. Diz assim: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos exemplificar. César representa o governo e seus recebimentos são impostos municipais, estaduais, federais. E a Deus, nosso nosso Pai, pagamos os dízimos, contribuímos com nossas ofertas por gratidão a Ele. E Ele, Deus, que é Todo-Poderoso, ofereçamos-lhe toda honra, louvor e glória de toda a nossa alma. Fazendo isso, nossa gratidão subirá como incenso. Seja fiel nos dízimos, irmão. Se você está bem ou se está passando problema, não deixe de ser fiel, porque a bênção do Senhor é maravilhosa. E assim como nós temos que ser fiel com os nossos governos, com os impostos, inclusive no Brasil, o imposto mais alto do mundo, né? Por que não sermos fiéis com Deus, não é verdade? Então vamos ser fiel e Deus vai nos abençoar grandemente. 5:44, parada firme em Jesus, minha prova virou bênção. Depois, o novo CD dessa cantora maravilhosa, né? Puxa, daqui a pouquinho eu falo, saiu da minha mente agora. Ah, Diane Boy, oxa, isso é beleza, CD novo da Diane Boy. Também você vai ouvir o Genésio Lima e Altamir e o Zé Márcio Cristiano. Quando eu cheguei aqui, senti algo diferente. Aqui não se vê maldade, mesmo Cristo está presente. A tristeza foi embora, e dentro vai tremer. Abre a boca dando glória, escute o que eu vou dizer. Cidade de Porto Alegre, este caso aconteceu. Ali havia um casal que muito devia ver. Oi, gente, aqui fala o cantor Antônio Climério. Olha, para vocês adquirirem meus CDs e DVDs, escreva para a Livraria Almas para Cristo. Caixa Postal 1763, CEP 80011-970. Ou ligue 41-3323-3768, Curitiba, Paraná. Agora, se você quiser me convidar, sim, aí você liga para 27-998-65-2520. Tá bom? Um abraço, gente. Olha, tem música nova, hein? Uma cidade muito São tantas interrogações. É difícil compreender o silêncio do Senhor nos momentos de aflição e dor. Irmão, eu sei que às vezes é difícil. Lutas e provações em sobre nossas vidas. Chegamos até pensar que é o fim. Parece que tá num beco sem saída. Mas nessa hora a gente tem que acreditar. Se a noite tenebrosa logo vai passar, a bênção vai chegar quando o sol nascer. Neste mundo era um pobre moribundo, sofrendo grande tentação. Jesus Cristo me curou quando ele... A voz do Reino de Deus para todo o Brasil. É que está aí o Genésio Lima Tamir. Obrigado, irmão Genésio, pela oferta que mandou para a igreja, né? A gente fica feliz. Eu estou pedindo todos os cantores para mandar uma oferta agora no final do ano para a gente, porque afinal de contas a gente roda vocês no rádio, vocês ficam conhecidos. Então estou pedindo uma contribuição, tá bom? Deposite no Bradesco, conta 41900, dígito 1 e agência 426. Ou pode mandar um cheque nominal cruzado pelo correio, como você sentir, né? Estou te aguardando. Rosélia de Luca, Daiane e Juninho Viana. O escolhido. Depois, este irmão que é uma benção, né? Dari Rodrigues, o ungido de Sião. E a dupla Ramos da Videira. Olha, meu filho. Você precisa se entregar. Não dá mais pra viver diante de Jesus. Não, não dá. Seus olhos nada. Sempre de joelho, quando estou orando ao nosso Senhor, costumo perguntar se existem tanta gente neste mundo que sabe a verdade e não quer aceitar. Pergunto também por que tanta gente aceitou Jesus como Salvador, porque sua cruz ficou tão pesada. O mundo está fora, breve Cristo voltará, mas a igreja continua o evangelho anunciar. A voz do reino de Deus, faltou 11 para 6. Meu endereço é Pastor Hélio de Melo, Caixa Postal 1763, CEP 80011-970, Curitiba, Paraná, Brasil. E você que está mandando aquela festa de final de ano, já estou enviando para você o nosso DVD de oração, de hinos, que está uma grande bênção, viu? Manda o comprovante e seu endereço bem legível para nós. E não esqueça, amanhã à tarde, o Manto Sagrado, sábado de manhã, uma campanha com o Bispo Cláudio, e domingo de manhã, grande manhã da bênção, com Santa Ceia e mais. E agora, Vanessa Silva, Wagner Roberto Família, Parada Firme Nova, Cura do Coração e os Escolhidos do Rei, Edson e Jairo, 10 para 6. Deus é grande, seu poder todos podem notar. E se prometer, pode crer, não falhará. Atenção, povo de Deus de Curitiba e região metropolitana. Sexta-feira, às 14h, milagres, revelações, o Manto Sagrado, uma grande equipe de pregadores e o Pastor Hélio de Melo está convidando para você tocar no manto de Jesus. Eu volto a usar aquele guarda-pó branco que eu já usei muito tempo e milagres vai acontecer na sua vida. Praça 19 de dezembro, 24A. Se o inimigo lhe ataca, a palavra é seu martelo. Esse amigo que eu falo é o Pastor Hélio de Melo. A terra no princípio Deus criou, nela o homem colocou, depois que o formou do pó. A ele deu o nome de Adão. Então disse não é bom. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o trio Chiquiná. E esses são os nossos três lançamentos: A Um Passo da Vitória, Felicidade em Jesus. Felicidade é. E Divino Companheiro. E você pode adquiri-los na livraria Almas para Cristo. Ligando para o número 3323-3768. O prefixo é 041. E o nosso telefone para convites é 41-9118-5748. E esse é o WhatsApp também. E curta nossa página no Facebook. Trio Shekinah. Deus abençoe vocês. Hoje eu acordei pensando em coisas que eu queria esquecer. Lembrei-me de um tempo distante, foi um tempo que me fez sofrer. Quem foi que disse que não vai acontecer a promessa que eu te fiz? Dia 11 é o segundo domingo do mês. Santa Ceia Oficial, consagração dos dizimistas, né? Tungindo a mão dos irmãos. Dia 10, reunião da CIEB. E no dia 31, a grande vigília com o título Proteção e Prosperidade. Estou orando para Deus proteger e prosperar a sua vida. Não esqueça de enviar a sua contribuição antes de terminar o ano, porque eu quero orar por você e pela sua família, para que no próximo ano tudo corra bem. Jesus vai te ajudar. Eles, Souza e Paulinho, valeu a pena. Dupla Almas para Cristo, Visita Israel. E Claudineia Santos, Louvando a Deus. Faltam 6 minutos para 6. Nunca conseguiu andar. O seu irmão era o seu cuidador, tratava com muito amor, levou-o pra passear. Oh, oh, oh, você está ouvindo o CD do cantor gaúcho Giovanni Oliveira com o CD O Segredo da Vitória. Nos alegramos e louvamos ao Senhor. E o volume 2, Camperando com Cristo. Pode pedir, pode pedir. Faça já seu pedido pelo fone 041-3323-3768. Gravadora Almas para Cristo, a gravadora que mais cresce no sul do Brasil. Jesus, eu já desfruto as bênçãos da segurança em Jesus. Irmãos, por que o nosso tema deste mês, da nossa vigília deste ano, dia 31, fala sobre proteção e prosperidade? Porque estamos passando em lutas fortes por este Brasil. E Deus vai nos responder. Portanto, entre em contato comigo, venha fazer suas compras em nossa loja. Tem promoção ali de camisetas, bíblias e tantas coisas maravilhosas, né? Canetas e tudo mais. Você vai ter uma resposta do céu, irmão. Jesus vai entrar em ação na sua vida. Então, estou te aguardando. E na vigília, a noite da proteção e prosperidade, estarei orando em seu favor. Para encerrar a parte musical, Elaine Honig e Cordeirinhas de Cristo. Neste lugar está abençoado, está cheio de glória. Deus está aqui presente, recebe, irmão, a sua vitória. Neste lugar está abençoado, está cheio de glória. Deus está aqui presente, recebe, irmão, a fé. Alguém gritou. Querido, obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós e continua nos abençoando. Abençoando os dizimistas, o sócio programa, os ofertantes, aqueles que estão entrando nessa corrente de proteção e prosperidade com aquela oferta especial de final de ano. Abençoa o grande culto amanhã à tarde no encerramento da campanha Manto Sagrado, também domingo, tudo mais. Pela força gloriosa do Divino Espírito Santo, é o meu pedido, Senhor, e o meu agradecimento. Amém. Não esqueça, né, de vir também pegar os CDs das Cordeirinhas, DVDs e tudo mais. Este mês, até o final do ano, todos os CDs da Almas para Cristo, só R$10 cada um. E no atacado, nem falo o preço, é uma bem mais barato, tá bom? Praça 19 de dezembro 22, telefone 41-3323-3768. A paz do Senhor. É desta mulher. Credibilidade e audiência confirmadas por você. ZYK ZYJ208, AM730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Tem 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Na expectativa da volta de Jesus. A energia da Copel acende as luzes que anunciam a chegada de um novo ano. Viva toda a magia deste Natal tomando cuidado na instalação de enfeites. Finalize a instalação de cordões de luz antes de acendê-los. Ligue apenas um equipamento em cada tomada. Quando fizer emendas, utilize fita isolante de boa qualidade. E desligue os cordões da tomada antes de trocar lâmpadas ou mudá-los de lugar. Essas e outras dicas para um Natal mais seguro e iluminado você encontra no site copel.com. Copel Pura Energia. Governo do Paraná. Marumbi. E atenção para a hora certa, agora 6 horas. Gruger Grupos Geradores, 041-3376-4447. Vendas, locações e assistência técnica. Gruger Grupos Geradores, 041-3376-4447. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 37, 38. Só Deus pode dar a fé, mas a nós é dever dar o testemunho. Sistema Igreja de Comunicação. Seguir uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Dia a dia com um programa da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Meu querido ouvinte, é um grande prazer continuar estudando a Bíblia com você. Eu sou o pastor Pascoal Piragini e temos compartilhado a palavra de Deus juntos a partir de mensagens que são pregadas no templo da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu espero que a mensagem de hoje possa ser uma grande bênção na sua vida e que juntos possamos adorar e servir ao nosso Deus. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler a palavra de Deus e meditar nela nessa manhã. Gênesis 12, a partir do verso 1 até o verso 9, estamos estudando esse livro, temos aprendido tanta coisa profunda de Deus, queremos agora aprender com a peregrinação de fé que esse homem de Deus vai fazer, Abraão. Gênesis 12, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos, quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Arã, quando chegaram a Canaã. Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. E naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. E ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: Eu vou dar essa terra aos seus descendentes. E naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. E depois disso, Abraão foi para a região montanhosa, que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. E também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. E dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção do sul da terra de Canaã. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos aprendendo que fé não é apenas um conjunto de crenças ou uma afirmação positiva. Alguns entendem a fé como pensamento positivo, alguns entendem a fé como um conjunto de normas. Mas quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai descobrir que a fé é muito mais do que isso. Fé é uma caminhada com Deus ao longo da vida. Fé é a gente aprender que o Senhor fala conosco. Fé é a gente sentir a presença de Deus. Fé é entender que Deus tem um propósito para a nossa vida e nós fazemos parte desse propósito e começamos a caminhar junto com Deus. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, vamos encontrar Abraão, que é chamado o pai da fé, ilustrando de modo prático esta peregrinação de fé ao longo da vida. É interessante que aqui começa a história de um homem que crê numa promessa. E quando a gente começa a olhar para a vida desse homem, a promessa era, Deus estava dizendo para Abraão que ia dar uma grande nação para ele, da sua descendência. Ele não tinha filhos. E vai levar 25 anos na história para ele ter o primeiro filho. E de repente você fica dizendo, será que esse homem não é maluco? Ele vai aprender que fé não é ter só esse conjunto de regras, mas ele vai ter um encontro com Deus, lá na sua cidade, em Ur dos Caldeus, e vai seguir numa rota de peregrino, de fato, caminhando de um lugar para outro, buscando em cada ponto entender a vontade de Deus para a sua vida. E ele então se torna uma ilustração do que está acontecendo comigo e com você quando a gente aprende que fé é caminhar com Deus. É uma peregrinação ao longo da vida. E hoje eu gostaria de aprender com esse homem, Abraão, quais as estações dessa peregrinação que nós necessitamos passar para construir a nossa vida de fé pessoal na presença de Deus. Na peregrinação, normalmente litúrgica, você tem estações, você vai fazendo algumas paradas para você poder aprender, para você poder se reabastecer na sua jornada. E na peregrinação de Abraão, a gente vai perceber essas estações, esses momentos que Deus está consolidando essa caminhada de fé na vida dele. Qual foi a primeira estação dessa peregrinação desse homem de Deus que eu e você precisamos viver? Porque se a gente não viver isso, não dá para peregrinar. Ela está logo no versículo 1, olha só. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. A primeira estação que precisamos passar para podermos construir a nossa peregrinação de fé é um encontro pessoal com o autor e consumador da fé, o Deus da nossa vida, o Senhor Jesus. Eu fico pensando, o que que fez com que este homem começasse uma jornada que vai durar toda a sua vida e vai implicar em custosas entregas que ele vai fazendo ao longo da vida a esse Deus que ele conhece? Não foi outra coisa a não ser aquele encontro pessoal com aquele que seria o Senhor da sua vida. O que que faz esse homem largar a cidade dele, a cultura dele, a família dele, os negócios, o lugar onde ele vivia, e ir para uma terra que ele não sabe direito qual é. Você já pensou se fosse com você essa história? E você chegasse para sua esposa, tá? E dissesse assim: olha, nós vamos vender a casa, o apartamento, nós vamos vender tudo que a gente tem, porque eu vou para um outro lugar. E aí, naturalmente, sua esposa ia perguntar para você: para onde a gente vai? E vai fazer o quê? Ele disse: não sei direito, mas eu estou indo, vem comigo. Mas para que você está indo? Para onde você vai? Bom, eu tive um encontro com Deus e Deus me falou para eu largar tudo e ir para onde Ele vai me mostrar, tá bom? Ele já mostrou para você para onde você vai? Não. Então, para onde você vai? Não, ele falou para eu ir indo, que enquanto eu estiver indo, ele vai me mostrar para onde eu vou. Eu acho que você tem um problema sério de casamento. É verdade ou não? E se fosse o inverso? Se a tua mulher chegasse para você e dissesse: olha, vamos vender tudo, que eu tive um encontro com Deus, pior ainda. Não é verdade? Então, o que que faz uma pessoa normal? E pela história que a gente vê, era uma pessoa que tinha certas posses, fazer algo maluco desse. Na história dos Batistas do Paraná, tem um personagem que é muito parecido com Abraão. Filho de portugueses, morava no Rio de Janeiro, de uma família rica. E ele tem um encontro com Deus, ele se converte a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é dono de armazéns do Porto do Rio de Janeiro, e ele começa a entender que Deus tem um propósito para a vida dele. E ele então vende todos os armazéns e os bens da família e começa a procurar um lugar onde Deus tem esse propósito. E sem nenhuma igreja por trás, uma missão ou qualquer coisa que seja, ele aporta na cidade de Paranaguá. E lá na cidade de Paranaguá ele começa a pregar com ousadia o Evangelho. E ele passa parte da sua vida, não muitos anos, mas mais de uma década ali na cidade de Paranaguá, e planta 10 igrejas. Sustentando todo o trabalho com os seus próprios recursos. E se hoje existe essa primeira igreja batista de Curitiba, é porque esse homem fundou a primeira igreja batista de Paranaguá dessa maneira. Quem são os homens de fé nessa terra? São aqueles que têm um encontro com Deus. O que que fez a diferença para aquele homem? O que que fez a diferença para Abraão? O que que faz a diferença na minha vida e na sua vida? É quando a fé deixa de ser um conjunto de regras, uma tradição que alguém praticou e me ensinou, e passa a ser uma experiência minha, real, com o Deus vivo e todo-poderoso. Olha só o que Estevão fala a respeito de Abraão. Ele diz assim: Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem, o glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando este morava na região da Mesopotâmia, e antes de ir na cidade de Arã, e lá em Ur dos Caldeus, o glorioso Deus se revelou, foi ao encontro desse homem, e disse que tinha um propósito para a vida dele. E aí ele começa uma peregrinação. Se você ainda não teve um encontro pessoal com esse Deus glorioso, se ele não falou ao seu coração, se você ainda não sentiu a presença dele, se você está num culto, porque quem sabe isso faz parte da sua cultura religiosa, ou quem sabe até da sua busca, então você não vai conseguir entender algumas coisas que estão acontecendo na vida dessas pessoas que estão aqui. E não vai entender a entrega que é feita por tantos que estão aqui. Não vai entender algumas partes até da liturgia. Porque, queridos, o que nos motiva é porque o Senhor fala com a gente. O Senhor toca o nosso coração. E o glorioso Deus se revela para nós. Eu não sei como é que foi que Deus falou com Abraão. E eu acho interessante isso. Por que que a Bíblia não descreve com detalhes as maneiras que Deus fala? Só diz que Deus falou com ele. Sabe por quê? Porque talvez nós começássemos a colocar estas experiências como modelos do que significa Deus falar conosco. Mas Deus, na sua riqueza tão grande, ele não nos dá modelos, ele simplesmente diz: eu vou falar com você, eu vou tocar o teu coração, eu vou mexer na tua alma. E aí, queridos, de acordo com a natureza de cada um, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a abertura do coração de cada um, o Espírito de Deus se revela e toca a nossa vida. E é por isso que o falar com Deus e o ouvir Deus, esse encontro com Deus, é uma experiência única de fé que só você vai ter. E que talvez o outro que está do teu lado vai achar você maluco, doido. Mas essa é a razão de você começar uma caminhada com Deus. Nessa hora, por exemplo, o Espírito Santo de Deus está pairando nesse lugar. Nesse momento, e o Espírito de Deus fala conosco. E ele começa a pegar situações da nossa vida, ele começa a mexer em áreas do nosso coração, ele nos faz lembrar de coisas que a gente não tinha entendido. E ele começa a aplicar estas coisas na nossa vida para dizer: eu tenho me encontrado com você, tenho falado com você. E, queridos, quando a gente consegue perceber essas coisas, sentir essas coisas, nasce dentro de nós uma motivação. Por isso a pergunta que eu tenho para você hoje é: como foi? Quando foi o teu encontro com o glorioso Senhor? Porque se você não se encontrou com ele ainda, você não vai conseguir caminhar nessa peregrinação. Porque se você não tiver essa experiência tremenda, a sua fé vai ser uma mera tradição. Ou quem sabe lembranças dos encontros com Deus, com pessoas significativas da sua vida. Ou quem sabe até um profundo respeito pelo Senhor desse universo. Mas você nunca vai ter coragem de dar passos de fé nessa caminhada. Porque, queridos, o que nos motiva a sentir é ouvir o toque de Deus na nossa vida. Quando ele falou com você, quando ele tocou a sua alma, quando ele deixou de ser uma história e passou a ser uma pessoa que você conhece, teme e ama, se você não consegue responder isso, então eu tenho um conselho para você. Hoje, pede para o Senhor entrar no teu coração. Abre a porta dele e diz: Senhor, eu não sei o que significa isso, mas eu queria experimentar. E eu queria ver, eu queria ouvir, eu queria sentir a tua presença. Marca a minha vida, porque eu quero ser tocado pelo teu amor. E sabe, queridos, essa é uma oração que Deus faz e ele responde. Porque essa oração é o começo de uma jornada de fé. Essa semana nós tivemos um encontro dos pastores, e logo depois do encontro dos pastores, eu fui a São Paulo pregar numa conferência de descendentes de imigrantes aqui no Brasil e que pensam na obra missionária a partir das etnias que eles fazem parte. E a pessoa que ficou cuidando de mim nessa viagem, né, foi me levar ao lugar do encontro, me levou para jantar, eram dois irmãos, né, de descendência árabe. Um xiita convertido, outro um de origem ortodoxa convertido. E foi tremendo conversar com aqueles homens. Cada história, meus irmãos, cada história. Nós pegamos um trânsito de 2 horas em São Paulo. Saímos 2 horas antes de começar a conferência do hotel, até chegar na igreja, levamos 2 horas. Foram 2 horas conversando os testemunhos desses homens. Que coisa tremenda. Um deles, 1 ano e meio depois de convertido, Deus começou a tocar o coração dele. Ele se converteu em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. A palavra de Deus tocou o coração dele. Ele teve um encontro com Jesus, algo tremendo na sua vida. E 1 ano e meio depois, Deus começou a incomodar o seu coração, e ele precisava voltar para o Líbano, para a sua cidade, para falar desse Jesus que ele encontrou naquela cidade. E ele sabia dos perigos, dos problemas, fechou todos os negócios dele em Foz do Iguaçu e viajou para o Líbano. Morou lá 1 ano e meio. Teve de tudo, perseguição, problema, um monte de coisa. Mas sabe, quando ele saiu dali, ele deixou uma igreja plantada na sua cidade. Ele não era um pastor. Ele não tinha curso teológico, mas ele tinha um encontro com Jesus. Ele não podia deixar de falar daquilo que ele tinha visto e ouvido do Senhor, e ele ali então plantou uma igreja. Deus aí disse: bom, agora está na hora de seguir. Ele foi para outros caminhos. Esse é um peregrino também. Hoje ele está de novo, mora em São Paulo. Deus enche o coração daquele homem de alegria de pregar o Evangelho. E ele foi me contando das situações em que ele foi pregando o Evangelho. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração. Querido, se você está vivendo encontros profundos com o Senhor da glória, você não vai conseguir falar outra coisa a não ser da glória do Senhor na tua vida. E o xiita? O xiita, que coisa tremenda! Que Deus fez transformação. E Deus mexeu no coração dele. E ele começou uma jornada de fé. Um homem muito complicado, muito violento. Para você ter uma ideia, ele deu 9 facadas numa pessoa. E aí Deus começou a quebrar o coração dele. E quando ele teve seu encontro com Jesus, Jesus falou para ele: você vai ter que procurar todas as pessoas que você machucou e que você roubou e que você fez mal, e vai consertar a tua vida com eles e pedir perdão. E ele falou: Senhor, vai ser difícil. E um dia ele encontra o homem das 9 facadas. Imagina a cena. O homem vê o xiita e sai correndo. E ele sai correndo atrás. Ele encontra o homem, segura o homem. Ele diz: pelo amor de Deus, não me mata. Não, eu não vim aqui te matar. Eu encontrei Jesus e vim aqui pedir perdão para você, porque eu te dei as 9 facadas. Ele disse: está perdoado, mas vai embora daqui logo. Queridos, que coisa tremenda. Quem faz umas coisas dessas? Só Deus faz isso. Agora, por que que a gente faz essas coisas? É porque um dia a gente não apenas ouviu uma história, a gente viveu essa história na presença de Deus. A fé que Deus quer que você tenha não é apenas lembrança ou reprodução de memoriais litúrgicos. É uma experiência. Deus quer falar com você, quer tocar o teu coração. E ela começa essa fé com uma experiência que a gente invoca esse Senhor para entrar dentro da nossa vida. Ele sabe que nós somos pecadores e você sabe que você é pecador. Mas ele ama esse pecador, ele quer transformar essa vida. E sabe, quando a gente diz para ele, eu sei que eu não posso, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou um delícia, eu sei que eu sou um delícia, eu quero aprender a ouvir a tua voz, eu quero te conhecer. Essa é aquela oração tremenda que Deus tem prazer de ouvir, e ele começa imediatamente selando a nossa vida com o seu Espírito, e o Espírito de Deus começa a nos ensinar a viver no caminho dele. E aí começa uma peregrinação de fé. Por isso, Hebreus 12, verso 2, vai dizer para a gente: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Queridos, a gente só consegue seguir nessa peregrinação se a gente olhar firme para Jesus, o autor e o consumador da nossa vida. Você tem sido abençoado pelo programa Dia a Dia com Deus? Você gostaria que esse programa chegasse a mais lares, a mais pessoas, transmitindo a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia ensina para o coração e para a vida de cada um? Então, transforme-se num parceiro desse programa. Hoje estamos em 19 emissoras de rádio e começamos também na Rede Super Curitiba. E você pode nos ajudar a chegar a outros lugares. Sabe como? Ore por nós e também contribua. Você pode fazer através de um depósito na conta do Bradesco, agência 2369, conta corrente 44.000, dígito 0. Vou repetir: Bradesco, agência 2369, conta corrente 44.000, dígito 0. Eu tenho certeza que o nosso sonho de fé é ver a glória de Deus enchendo essa terra como as águas enchem o mar. Seja parceiro desse sonho. Mapa Aleluia 2016 apresenta O Encontro. Apresentações nos dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro, às 20 horas, na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Os ingressos já estão disponíveis no site ou no estande de trocas da igreja, por 2 quilos de alimento ou o valor de R$10. Mais informações, nataleluia.com.br. Esse foi mais um programa Dia a Dia com Deus. Você pode ouvir novamente essa mensagem e acessar outros conteúdos em nosso site www.diadiacomdeus.com.br. Até o próximo programa e Deus lhe abençoe. Se você está sentindo a presença de Deus, este é o lugar. ZYJ208, AM 730 kHz, ZYE7, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros, em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz, o lugar certo do seu rádio. Entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Estúdios Estrela da Manhã. A sua opção em estúdio de gravação no mercado fonográfico. Alto nível de mixagem com os mais modernos equipamentos do mercado para quem quer gastar pouco e não abre mão da qualidade. Solicite orçamento pelos telefones 0-41-3257-4433 e 3357-5051. Música. acabou. Mas fica a pergunta: e se tudo tivesse acabado, aonde você estaria? Pense nisso e saiba que Jesus seria a única saída. Eu posso fazer mais que orar depois de ter orado. Mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. A natureza humana decaída inclina-se para muitas coisas, menos para a oração. Ore, e você descobrirá que a oração é a força poderosa que move não somente a mão de Deus, mas do homem. Pode dar força, mas a nós o dever de apoiar a quem desanimar. Sistema Yeltsin de Comunicação. Marumbi. Agora são 6:30. De comunicação. É bom estarmos na presença do Senhor e nos alegrarmos nele, por isso vamos trazendo mais mensagens para a sua edificação espiritual e para glorificar o nome do Senhor. Agora, irmãos Torres, esta linda mensagem para a sua meditação. Chega o momento de ficar sabendo qual motivo você deixou Jesus. Ele está chorando. Você largou a cruz. Não se demore para responder. Lembra que você não pode ficar assim. Lembra que um dia ganhou alegria e por pouca coisa deixou de ser. Caminho e foi para o Que mensagem musical maravilhosa esta que ouvimos com os irmãos Torres. Realmente nós estamos aguardando o dia em que estaremos com Jesus para sempre, recebendo a nossa coroa e sentindo a alegria e gozo que não terão mais fim. Mas vamos dando sequência e trazendo mais para o seu coração. Matheus Jansen canta agora um hino muito especial para os nossos corações. Se você precisa de fortalecimento para a tua fé, esteja diante dele permanentemente em meditação e oração. E certamente você sentirá o gozo e a alegria dos bem-aventurados, tendo a sua fé fortalecida na presença do Senhor. Os discípulos pediram unidos: ó Senhor, aumentai nossa fé. E sentiram-se tão despertados para o ministério exercer. Mas o óleo está pronto a ser dado, o depósito cheio está. Mas Jesus tem seu tempo marcado para usar e fazer. Fé de encher as vazias. sabeis que não pode faltar fé, fé que transpõe horizonte, fé que nos faça vencer. Realmente, para estarmos cheios do poder do Senhor, devemos estar constantemente diante da sua presença. Querido ouvinte, Jesus tinha lugares e ocasiões para uma conversa quieta com seus próprios discípulos, mais frequentemente nas encostas do Monte das Oliveiras. E cada um de nós deve ter o seu Monte das Oliveiras para uma conversa também com o Senhor. Muitas pessoas têm poucas ou quase nenhuma oportunidade para a meditação na Palavra de Deus e o momento de oração e de comunhão com Ele. Mas que possamos nos despertar e assim termos uma vida de vitória. E seguimos trazendo agora o Trio Alexandre com uma inspiradora mensagem musical para a sua meditação. Ele sempre está ao nosso redor para nos proteger, para nos guardar, para nos guiar. E lembramos de tantas passagens bíblicas na manifestação poderosa de Deus na vida de muitos dos seus servos. Como na vida de Daniel, por exemplo, que foi jogado na cova dos leões, e os leões não lhe fizeram mal algum. Com certeza, Deus estava ao redor de Daniel, assim como está ao seu e ao meu redor no dia de hoje. E agora ouviremos os irmãos Viana com uma mensagem especial para aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Medite na mensagem desta música e volte para Jesus e faça um concerto com Ele. Eu fiquei sabendo que você saiu do meio dos crentes e a sua vida não parece vida, vive diferente. Você vive triste, pois a alegria em ti não existe, pois você era um jovem muito alegre e hoje tão triste, vive a sofrer. Ó meu amigo, vem aceitar Cristo enquanto é tempo, pois você sabe, quando vem a morte, se hoje morreres, para onde vais? Mas ainda é tempo de se arrepender, pois Jesus Cristo, Ele está pronto a te receber, para te dar a paz e também o amor. Jesus, no dia de hoje, querido ouvinte, receba a paz, o amor e as bênçãos que Ele tem para te dar. Talvez você esteja em aflição, em perigo, por uma provação pesada e esmagadora que você esteja atravessando na sua vida. Busque a comunhão com o Senhor e receba a força necessária para que você seja capaz de vencer esse momento difícil em nome de Jesus e seja fortalecido por Ele. E vamos em frente levando mais mensagens para o seu coração, trazendo agora o cantor Oséias de Paula com mais um hino que certamente vai edificar a sua vida e aproximá-lo para mais perto de Deus. Que ternura, são calmas as ondas do mar, meu barquinho desliza sutil sob o nume solar. Jesus, há de vir me amparar. mensagem maravilhosa esta que ouvimos e me fez lembrar de um texto bastante conhecido e que diz o seguinte: tão cansado estou da vida aqui desse lado que meus braços quase já não podem remar. Cansados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. E esta é a esperança de todo cristão verdadeiro, aquele que tem aceitado Jesus como Salvador e tem comunhão com Ele. De estar com Ele um dia. Esse dia está chegando e para sempre louvaremos o Seu Santo Nome e descansaremos em Sua gloriosa presença. E seguimos trazendo agora Rick Juan com uma mensagem musical que fala sobre o poder do Deus verdadeiro, aquele que fez o céu e a terra e o único que é digno de receber louvor, honras e glórias. Elias, o homem de Deus, fez um desafio com sua mentira. Quem respondesse com o povo era o Deus do povo, Deus principal. Elias arrumou o altar, mandou o povo chegar, então lhes falou: se mal não responder, eu provo pra vocês que Deus é meu Senhor. E começaram a orar, mas nada aconteceu. Detalharam seus corpos, se mal não respondeu. E até o meio-dia foi aquela gritaria. Elias no canto só soltava e sorria. Você pode orar mais alto, talvez Baal viajou. Quem sabe ele está dormindo e ainda não acordou. Daqui a pouco é minha vez, eu vou mostrar pra vocês que o Deus do céu, esse é meu Senhor. Elias arrumou o altar, mandou o povo chegar, então lhes falou: podem jogar água agora, que Deus nessa hora fogo vai mandar. O povo lhe obedeceu e água correu de cima do altar. Elias disse outra vez: eu provo pra vocês que Deus é meu Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e também de Israel. Poderoso, nosso Emmanuel, manda fogo agora e mostra a esse povo que é Senhor na terra e no céu. E o fogo caiu e consumiu o altar. Bateu a água e a terra pôde se admirar. Eu leio essa história e dou glória a Deus. O Deus de Elias também é Deus. Elias também é o meu Deus. O Deus Elias é o nosso Deus. E exaltamos e damos glórias a esse Deus maravilhoso que sempre nos dá socorro na hora certa, na hora da maior necessidade, para que se possa ver que foi mesmo a sua mão que nos livrou. E é Ele que escolhe a forma, o método, para que não confiemos em coisas que vemos ou sentimos, como somos inclinados a fazer, mas só e simplesmente na sua palavra, da qual podemos depender em qualquer situação da nossa vida. E seguimos trazendo mais para você ouvir e meditar. Agora, Trio Felizardo e uma mensagem musical que vai despertá-lo e reavivá-lo para ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Pois ando dobrada com o Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Pois ando dobrada com o Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Manda também o renovo sobre a vida deste povo que vieram te adorar. Pois são dobradas do teu Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Pois são dobradas do teu Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Pois são dobradas do teu Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Manda também o renovo sobre a vida deste povo. Manda na porta da igreja, Senhor, manda aqui no altar. Manda no meio da igreja, Senhor, e também nas laterais. Manda em cada ombreiro, Senhor, em cada irmã, em cada irmão. Manda sobre a mocidade e no circo de oração. Pois sou dotada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Pois são dobradas do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Pois são dobradas do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Manda também o renovo de poder. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Manda também o Senhor sobre a vida desse povo que vieram te adorar. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Manda também o renovo sobre a vida desse povo que vieram adorar. Manda também o renovo sobre a vida desse povo. Que todos estejamos na presença do Senhor, adorando e louvando na beleza da sua santidade. Matheus Jansen e Irmãos Falavinha cantam agora mais uma mensagem muito especial para os nossos corações. Se você precisa de um refúgio, Jesus é o melhor de todos. Lembre-se que o momento para a fé entrar em ação é justamente quando acaba o que se vê. Quanto maiores as dificuldades, mais fácil para a fé. Pense nisso e ouça esta mensagem musical. Seguro estou na fé, no temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Número 6, 24 a 26. Aonde quer que você esteja, nós estamos com você. ZYJ 208, AM 730 kHz. ZYE 726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. R 11.725, 9.515, 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. A comunicação a serviço de Deus. Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. A energia da Copel acende as luzes que anunciam a chegada de um novo ano. Viva toda a magia deste Natal tomando cuidado na instalação de enfeites. Finalize a instalação de cordões de luz antes de acendê-los. Ligue apenas um equipamento em cada tomada. Quando fizer emendas, utilize fita isolante de boa qualidade. E desligue os cordões da tomada antes de trocar lâmpadas ou mudá-los de lugar. Essas e outras dicas para um Natal mais seguro e iluminado você encontra no site copel.com. Copel Pura Energia. Governo do Paraná. A programação que identifica o Evangelho. Sistema Jansen de Comunicação. Marumbi. Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 1º de dezembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Amanhã é dia de mobilização contra o Aedes aegypti. A Voz do Brasil conversa ao vivo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que vai detalhar a atuação do governo para acabar com o mosquito. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Exportações em alta. Temos mais um recorde no saldo de comércio com outros países. Natália Mello. É o maior resultado para o mês de novembro desde que começou a série histórica, em 1989. E vamos falar sobre as regras para viajar de ônibus com crianças e adolescentes. Emoção em homenagem às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense na Colômbia. O governo brasileiro participa e atua para a liberação e transporte dos corpos ao Brasil. Voz do Brasil, na apresentação de Cláudia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Amanhã é dia de mobilização para combate ao mosquito Aedes aegypti. É, sabe aquele pratinho de planta? A vasilhinha de água do cachorro. Então, é hora de dar uma geral em casa para acabar com a possibilidade de nascedouros do mosquito. Isso significa prevenir doenças como a dengue, chikungunya e o Zika vírus. A gente vai conversar ao vivo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que vai detalhar como essa mobilização vai acontecer em todo o país. Boa noite, ministro. Boa noite, tudo bem? Tudo. Ministro, como é que todo o governo vai se mobilizar nesse combate ao mosquito? Bem, todos os ministros estão escalados. Em todas as capitais teremos um ministro ou um secretário nacional justamente para fazer a ação de mobilização do combate ao mosquito. A nossa campanha Mosquito Mãe se dá com ações práticas. O presidente Temer também está envolvido, fará uma videoconferência da sala de controle de combate ao mosquito em Brasília, e com todas as salas de controle dos estados, às 9:30 da manhã, e nós estaremos também participando, como cada ministro, de visita às escolas, a casas para fazer a busca dos focos do Aedes aegypti, uma demonstração de como se deve fazer o combate, e também entregando 150 veículos para auxílio ao combate por todo o país. Ministro, agora essa mobilização não vai ser só amanhã, não é? A ideia é que toda sexta-feira o brasileiro tire um tempinho para dar uma geral em casa ou no terreno, é isso mesmo? É isso. Toda sexta-feira a sociedade está convocada para que cada pessoa, cada brasileiro, cumprir o seu compromisso de combate ao mosquito. Nós precisamos do apoio de todos e um esforço muito organizado. Então, nas sextas-feiras, na última aula, as escolas, nós temos pedido aos professores, nos últimos 10 minutos da última aula da sexta-feira, que oriente os alunos para chegar em casa, fazer a busca dos focos do mosquito, as empresas também fazerem a busca do foco do mosquito, todos mobilizarem-se para cada sexta-feira se repetir essa ação. Ok, ministro, a gente sabe que o governo está bem preocupado também com a Zika, que é transmitida pelo Aedes aegypti. Como é que está o processo de distribuição de testes rápidos de identificação da doença? Nós adquirimos 3 milhões e meio de testes, receberemos 2 milhões em dezembro, e eles são distribuídos aos estados, às secretarias de estados, que repassam ao público-alvo, né, que são gestantes e crianças, como preferência, e a pessoas que tenham sintoma também. Ministro, uma última pergunta para o senhor agora. Nós gostaríamos de aproveitar essa entrevista para falar de um outro assunto. O aumento na expectativa de vida do brasileiro foi divulgada hoje pelo IBGE. O brasileiro está vivendo mais porque tem mais acesso a cuidados com a saúde? Certamente. O SUS, que é o maior sistema de acesso universalizado de saúde do mundo, e o sistema que tem áreas de excelência, como transplantes, medicamentos de alto custo para doenças raras. O SUS tem feito um papel importante na melhoria da saúde dos brasileiros, mas também especialmente na atenção básica, nas equipes de saúde da família. Isso evidentemente proporciona mais saúde, mais longevidade para os brasileiros. Nós agradecemos a participação do ministro da Saúde, Ricardo Barros, que conversou ao vivo conosco sobre a mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, que vai ser realizada amanhã em todo o país. Boa noite, ministro. Muito obrigada. Boa noite. E como o ministro bem comentou, a expectativa de vida dos brasileiros aumenta a cada ano. E a Voz do Brasil foi às ruas ouvir das pessoas, porque elas acreditam que estamos vivendo mais. Vamos ouvir. Maria do Rosário mora em Brasília, tem 60 anos e não deixa de se cuidar. Eu cuido da alimentação, faço exames anualmente e pratico exercício físico de segunda a sexta. Ela investe na qualidade de vida, quer chegar pelo menos aos 90 anos. A aposentada acredita que hoje as condições são melhores para brasileiros que, como ela, querem viver mais. O que mudou muito é assistência médica, alimentação adequada, prática de exercícios físicos, cuidados que antigamente não se tinha, né? A expectativa de vida dos brasileiros continua aumentando. Para os nascidos por volta de 1940, era pouco mais de 45 anos. Já em 2015, essa estimativa passou para mais de 75. Ou seja, hoje os brasileiros vivem 30 anos a mais do que naquela época. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE, a expectativa média atual é de 75 anos e meio. Para as mulheres, a esperança de vida aumentou 3 meses e 4 dias em relação a 2014. Para os homens, um aumento um pouco maior, de 3 meses e 22 dias. O coritibano Luiz Guimarães está com 54 anos e pretende ultrapassar a expectativa média de vida. Sempre estou fazendo check-up médico uma vez por ano e tudo, sempre está cuidando. Espero que chegue pelo menos aos 90. As informações são usadas como parâmetro para o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias. Reportagem Gabriela Noronha. Uma noite de muita emoção. Mais de 40 mil pessoas foram ontem ao estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia, e outras milhares ficaram do lado de fora para prestar homenagem às vítimas do acidente de avião com a equipe da Chapecoense. Ali seria realizada a partida entre Atlético Nacional e Chapecoense, a primeira da final da Copa Sul-Americana. A demonstração de solidariedade e fraternidade do povo colombiano comoveu o Brasil e o mundo. Na hora em que começaria a partida, às 9h45 da noite, no horário de Brasília, o estádio já estava em sua capacidade máxima, 45 mil pessoas. Um minuto de silêncio. Pelas vítimas. Velas, flores, emoção, solidariedade. A cerimônia de homenagem à Chapecoense foi organizada pelo Atlético Nacional e pela Prefeitura de Medellín. Torcedores vestidos de branco cantavam. Em um discurso emocionado, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, José Serra, agradeceu a solidariedade dos colombianos. Las inúmeras manifestações de carinho hacia La Chape, em Brasil, em Colômbia e em todo o mundo, são testigos da importância da nobreza do deporte como catalisador dos melhores sentimentos humanos, como arma para combater a intolerância, para construir um mundo melhor. Muchas gracias. Muchas gracias, Colombia. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a toda la gente que aquí está. No fim da homenagem, mais emoção. Crianças com uniforme da Chapecoense soltaram balões brancos enquanto eram anunciados os nomes dos jogadores mortos no acidente. Lucas Gomes da Silva. Matheus Bittencourt da Silva. Reportagem Malu Prado. E a Voz do Brasil conversou com o embaixador do Brasil na Colômbia, Júlio Bitelli. A expectativa é de que os corpos sejam transportados para o Brasil amanhã, às 16h. 3 aviões da Força Aérea Brasileira vão fazer o transporte. Em princípio, esse é um voo que demora 12 horas. São 4 horas e meia daqui até Manaus. É necessária uma parada técnica de cerca de uma hora e meia. E daí são 6 horas para Chapecó. Os corpos de alguns jornalistas saem em voos diferentes, fretados pelas empresas em que trabalhavam. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.